Será que ninguém vai me socorrer? Sei que ainda estou respirando, estou batendo nessa tampa, mas ninguém está me escutando. Será que estão fingindo algo que eu não sei? A minha morte é desejada por muitos que não cumprem a lei. Pra maioria parece que isso é loucura. Eu consigo sentir a dor, o sangue escorre das minhas unhas. Um pesadelo, estou sendo enterrado vivo. O meu ar está ficando escasso, porra, eu não respiro. É muito estranho, até agora eu não morri. Mas eu vejo os vermes se aproximando em direção a mim. Eu não consigo mais mexer nenhum medo. Tudo que agora estou vendo são choros de lamento. O meu espírito está preso nesse caixão. Não consegue sair daqui pra auxiliar na minha remoção. Quando eu consegui recuperar a consciência, já estava morto, enterrado, caixão lacrado com veemência. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos. Os passos das pessoas que agora estão indo embora. Pelo jeito ninguém ouviu barulho aqui dentro da cova. Os mortos estão se aproximando da minha lápide, esperando a minha morte pra me levar. Agora já é tarde, não tenho mais esperança de sair daqui. Já sei que não é um pesadelo, se for não faz diferença pra mim. Estou começando a acreditar que estou morto mesmo. Pois tem gente que não conheço aqui presente no meu enterro. Eu passo a mão no meu peito e na mesma hora eu também sinto a cicatriz deixada na hora da autópsia. Eu vejo que dentro de mim não tem mais nada. Meus órgãos foram doados pra uma pessoa bem mais necessitada. Quem sabe alguma parte de mim ajude alguém. Porque no estado que eu me encontro eu não posso ajudar ninguém. Começo a me conformar com o meu óbvio. Sem ler o atestado eu começo a acreditar no óbvio. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos. Pesadelo, estou sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que estou morto, eu ainda não acredito. Eu quero acordar e voltar ao meu passado, no exato momento em que tinha controle dos meus atos.